vai, vai passar, vai roçar a buceta no meiota. Vai passar, vai roçar a buceta no meiota. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, Ai meu Deus, eu tô passando mal. Ai meu Deus, eu tô passando mal. Ai meu Deus, eu tô passando mal. Ai meu Deus, eu tô passando mal. Tô me tremendo todo com passinho, com passinho. Mostra o que tu sabe fazer, vai, vai, vai, vai fazendo esse caqueado, vai, vai, vai, vai fazendo esse caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Oh, oh, mulher que me deixa na ponta do pé, ah, normal, ela suga a cabeça do pó. Ejaculei, o pipi começou a chorar, disse que com seus lábios adorou de adotar. Tá doidão o boladão, tá doidão o boladão, tá doidão o boladão, tá doidão o boladão, tá doidão o boladão, tá doidão o boladão, tá doidão o boladão, tá doidão o boladão. Oi vizinho, oi vizinho, oi vizinho, desliga o freio motor, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.